Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde, né? Ienes do Japa no rolé. Será que esse jogo é ilegal? Ou será como Pokémon que os japinhas passam mal? Será que esse jogo é para os maiores de idade? Poderiam instalar essas máquinas de lavadora lá na Liberdade? Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene dos japa no rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene dos japa no rolé. As máquinas de jogo são de lavar, onde o criador deu a função de jogar. O criador desse jogo é um sem noção, daqueles que acredita se eu fizer buraco no Brasil, sai no Japão. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene dos rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene dos japa no rolé. Será que esse jogo é ilegal? Ou será como Pokémon que os japinhos passam mal? Será que esse jogo é pros maior de idade? Poderia acessar essas máquinas lá na Liberdade? Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde dos japa no rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde N dos japa no rolé. Será que esse jogo é ilegal? Ou será como Pokémon que os japinha passa mal? Será que esse jogo é pros maior de idade? Poderia instalar essas máquinas lavadoras na Liberdade? Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene do japa no rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde iene do japa no rolé. Será que esse jogo é ilegal? Ou será como Pokémon que os japinha passam mal? Será que esse jogo é para os sem maior de idade? Poderiam instalar essas máquinas lavadoras na Liberdade? As máquinas do jogo são de lavar, onde o criador deu a função de jogar. O criador desse jogo é um sem noção, daqueles que acredita que se fizer um buraco no Brasil, sai no Japão. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde ele do japa no rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né? Jogo ilegal onde se perde ele do japa no rolé. Pachinko, pachinko, pachinko, né?